malandra. Esse ano não tem jeito, é tudo preto no branco. Mas tem preto compadre que para no branco, tem branco que para no preto também. Tem preto compadre que para no branco, tem branco que para no preto também. Mas para mim tá tudo certo, para mim tá tudo bem. Pro preto que o branco tá branco, e o preto me disse que vai muito além. Me disse que o preto, apesar de ser preto, quando é bom preto dá branco também. É por isso que o preto se amarra num branco, e o branco se amarra no preto também. É por isso que o preto se amarra no branco, e o branco se amarra no preto também. É, mas tem preto compadre que para no branco, e tem branco que para no preto também. Tem outro que cheira, tem até quem bate e dá beijo de bem. É por isso que o preto se amarra num branco, e o branco se amarra no preto também. É por isso que o preto se amarra num branco, e o branco se amarra no preto também. E tem preto compadre que para num branco, e tem branco que para num preto também. Tem preto compadre que para num branco, tem branco que para num preto também. É que para mim dá tudo certo, para mim tá tudo bem. Para mim tá tudo certo, para mim tá tudo bem. E até em cartório já ficou provado a força que o preto no branco contém. Depois que mistura seu nome ao dela, é difícil tirar esse nome de alguém. É por isso que o preto se amarra no branco, e o branco se amarra no preto também. É por isso que o preto se amarra no branco, para no preto também. Tem preto compadre que para no branco, tem branco que para no preto também. E eu só sei que para mim tá tudo certo, para mim tá tudo bem. Para mim tá tudo certo, para mim tá tudo bem. É, mas tem preto compadre que para no branco, e tem branco que para no preto também. Tem preto compadre que para no branco, tudo bem. Para mim tá tudo bem. É, mas tem preto.